Você pode estar abrindo a palavra de Deus no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4. Você pode estar abrindo a palavra de Deus. Vamos compartilhá-la. Deus quer falar conosco. Deus quer nos ensinar. É muito bom estar na presença dEle. Muito bom sermos envolvidos pela sua presença. E agora, algo mais que Deus tem para nós, nos ensinar, nos confirmar, nos abençoar pela sua palavra. 2 Reis, capítulo 4, é a história de um profeta chamado Eliseu. E uma circunstância que ele vive na conversão aqui de uma mulher, uma mulher sunamita. Capítulo 4 de 2 Reis diz assim: certo dia passou Elias por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço, Geazi: chama essa sunamita. Chamando-a, ela se pôs diante do profeta, e este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, seu marido é velho. Disse Eliseu: chama-a. Chamando-a, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por esse tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. Amém? Podemos sentar, irmãos? O que essa mulher vive é aquilo que em algum momento, em alguma circunstância da nossa vida, nós também vivemos. Essa mulher, ela está olhando um homem que se diz um homem que tem um relacionamento com Deus. E ela está observando o seu comportamento. Observando a sua atitude. E ele passa ali perto da sua casa. Seguidamente, ela nota e ela vê. E aquela passagem ali lhe chama a atenção. Eu acredito pelo comportamento desse homem, mas também porque é possível que ela tenha ouvido algumas maravilhas, sinais, milagres que Deus tem operado através desse homem. Possivelmente seja isso que esteja chamando a sua atenção. O que as pessoas dizem deste homem, e são coisas fantásticas, quase inacreditáveis, coisas que não são naturais. Pessoas têm falado coisas tremendas da parte de Deus que acontecem com ele ou que acontecem através dele. Se a gente voltar um pouquinho no texto anterior, já vamos descobrir que, no momento, havia uma mulher casada com um discípulo de profeta que estava aprendendo, se formando na escola da profecia, profeta. E esse homem, discípulo de profeta, morreu e a mulher ficou viúva. E tinha ela dois filhos e naquela época uma dificuldade, né, para uma mulher achar o seu sustento. E ela tendo que vender os seus dois filhos para que eles pudessem ser alimentados e ela também. Estava ela vivendo aquela situação, assim estava a sua família. Mas Deus enviou Eliseu lá. E Eliseu chega lá, junto àquela viúva, e diz algo da parte de Deus. Algo que também não é normal, algo que depende da fé. E diz para ela que os seus filhos vão pela vizinhança, ajuntem muitas vasilhas, tantas quanto puderem encontrar, e que depois ela pegue aquilo que ela tem de azeite, derrame sobre as vasilhas, e ela assim o faz. E enquanto havia vasilha, não parou aquele óleo, o pouquinho que ela tinha, de aumentar, e foi multiplicado, um sinal de Deus. Um livramento de Deus para aquela mãe, para aquela viúva, um livramento para aqueles dois meninos que seriam escravos, uma obra tremenda. Uma intervenção de Deus quando tudo está para acabar. Quando a desolação está ali, as portas da casa daquela família, uma saída de Deus, uma intervenção de Deus, onde Deus usa um homem chamado Eliseu. E é possível que essa mulher agora, ela conhece esse fato. E ela está ali olhando aquele homem passar, olhando seu comportamento, sabendo de coisas que pessoas têm falado a respeito dele, e talvez ela se perguntando, será verdade? Será que de fato isso aconteceu? Então ela começou a chamar a atenção dela. Muitas vezes eu testemunhei aqui, que o que me chamou a atenção também foi olhar para alguém que se dizia crente. Olhava para minha família e ninguém conhecia a Jesus desse modo, dessa maneira bíblica. Mas um casal conhecia. E o que me chamava a atenção é que aquele casal ainda andava de mão e já tinha os filhos grandes e ainda andava de mão. Parece uma coisa tão simples, né? Mas o comportamento daquele casal evangélico, quando eu não era evangélico, quando eu não tinha nada a ver com Deus, eu olhei aquele comportamento, me chamou a atenção, e eu disse, quando eu me casar, quando eu tiver filhos, eu quero ter esse mesmo comportamento, ainda andar de mão com a minha esposa, sendo que no restante da minha família aquilo já havia terminado. Olhando o comportamento daquelas pessoas que se diziam evangélicas, observando elas, ouvindo o que elas diziam, porém observando elas. É possível que você também, dado o momento, antes de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você olhou o comportamento de algumas pessoas. Você ouviu o que elas tinham para dizer, mas também observou para ver se aquilo que elas diziam, elas vivenciavam. E essa mulher está ali, ela está observando. Ela está ouvindo coisas que falam. E ela um dia faz um convite para que esse homem se hospede ou chegue na casa dela para se alimentar, para comer pão. Possivelmente para fazer uma alimentação além do que pão. Ela era uma mulher rica e esse homem, como ele era um homem de Deus, ele não estava atrás do dinheiro dela, ele não se importava com isso. Ele simplesmente passava no seu caminho, a sua alimentação, a sua hospedagem, a sua noite, o seu teto. Seu vestimento, tudo dependia de Deus, estava nas mãos de Deus. Então diz ali que ela teve que constranger, fazer força, para que esse homem de Deus viesse comer pão na sua casa. A palavra de Deus, ela não fala, mas nós imaginamos como tenha sido esse encontro. Esse homem de Deus comendo pão e falando coisas de Deus. Amém? Testemunhando de fatos, de milagres, coisas que possivelmente ela já ouviu, mas agora ouvindo da sua boca. E ela começou a sentir um clima da presença de Deus. Como muitos de nós nessa noite sentimos esse clima tremendo, abençoado da presença de Deus. Se você estava atento, se você estava concentrado, se você estava louvando, você, nessa noite, foi envolvido por uma presença tremenda de Deus. E nesse alimento, nessa alimentação, essa mulher, talvez com muitas perguntas a respeito da fé, e esse homem de Deus também ensinando muitas coisas para ela, ela começou a ser convencida de que Deus existe. Amém? De que Ele é real. De que Ele nos ama. De que Ele tem um plano para nós. De que Ele é capaz de nos perdoar os pecados, cancelar a nossa dívida, não olhar para o nosso passado e nos dar uma nova chance. Essa mulher começou a ser quebrantada pela presença de Deus na conversa ali com o homem de Deus. Ela, em dado momento, ela estava observando. Mas ela não estava participando, ela não fazia parte daquelas coisas de Deus que estavam acontecendo. Em dado momento da nossa vida, também nós observávamos, ou estávamos longe, ou duvidávamos, ou queríamos duvidar, e não fazíamos parte das coisas de Deus acontecendo. Eu creio que em algum momento da nossa vida nós fomos telespectadores daquilo que Deus estava fazendo. E coisas tremendas, coisas grandes, e essa mulher, ela vivencia isso. Então, diz ali na palavra de Deus que todas as vezes que passava por lá, ele entrava para comer pão. E isso é um sinal de que ela tinha sede de Deus. Que ela tinha sede da palavra de Deus. Que ela queria ouvir mais de Deus. É como se ela mesmo naquela época, e já tinha ali parte do Antigo Testamento, ela começasse a abrir e conhecer as Escrituras Sagradas. Ela tinha sede de conhecer, de ler, de ouvir. E foi desenvolvendo nela essa sede de Deus, de um contato com Deus, de ouvir Deus falar, de se aproximar de Deus, de vivenciar isso. Então, todas as vezes, ela começa a se aprofundar, e ele passa ali para se alimentar. Até que então ela diz para o seu marido, veja que esse que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Aleluia. Versículo 9, ela disse ao seu marido. Versículo 10, façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto. Olha a sede dela. Ela não está contente simplesmente em cooperar com o reino de Deus, em alimentar esse enviado de Deus. Mas ela quer se aprofundar mais, ela quer fazer parte. Algo de Deus está acontecendo na sua época e ela quer fazer parte disso. Tantas coisas de Deus estão acontecendo na nossa época, amém? E você pode dizer, eu quero fazer parte disso? Você quer fazer parte disso? Quanta coisa está acontecendo. Coisas que nós não sabemos, algumas que nós não ouvimos, outras que nós ouvimos, outras que nós ficamos sabendo, mas nós queremos fazer parte. Tanta coisa acontecendo por aí, e ela queria fazer parte. E ela fala com seu marido. Olha que no lar, na sua casa, não é um lar de confusão, é uma mulher prudente. E antes de tomar uma decisão de um vulto maior, ela vai lá, fala com o marido, mostra aqui na palavra de Deus que eles tinham uma harmonia entre eles, uma harmonia no lar, uma harmonia no casamento, harmonia na sua família, eles tinham isso. E ela conversa com ele e diz, olha, estou te convidando, meu esposo, para nós nos aprofundarmos nas coisas de Deus. Para nós não sermos meramente pessoas que estão olhando, mas nós podemos fazer parte. O que nós podemos fazer para fazer parte do reino de Deus, para cooperar com a pregação da palavra de Deus, para cooperar para que pessoas sejam salvas, o que nós podemos fazer? E chegam eles à conclusão, ela sugere para ele, vamos fazer um quarto. Vamos fazer um quarto. Vamos abrir mão um pouco da nossa privacidade. Vamos abrir mão, talvez, de um pouco de um capital que nós poderíamos investir em outra coisa, mas vamos investir no reino de Deus. Isso vai servir para que famílias como aquela do texto anterior, que não tem saída, que não tem solução, mas nós vamos cooperar com o reino de Deus para que famílias como aquela possam ser alcançadas por Deus. Para que a palavra de Deus seja pregada lá e aquilo que parece que não tem saída possa experimentar uma solução. E ela diz ao seu marido, vamos tomar atitude, vamos agir, vamos nos envolver com o reino, vamos nos envolver com a obra de Deus, vamos nos envolver com Deus, vamos nos envolver com o povo de Deus. Deixa esse homem é um homem digno, é um santo homem de Deus, é um homem de testemunho e ele passa por aqui. E ela fala isso, seu marido concorda e eles fizeram então um quarto para esse homem. E diz ali que um dia esse homem entrou e deitou lá naquele quarto que estava preparado, retirou-se para lá, versículo 11, se deitou. E versículo 12, disse ao seu moço, chama essa sunamita. Esse dissera, versículo 13, ao seu moço, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. Um dia ele entrou naquele quarto que essa mulher, que esse casal fez para ele, se deitou. E assim é o homem, assim é a mulher de Deus. Quando recebe algo de Deus, quando não esquece que algo de Deus foi dado, talvez, por uma mulher, Deus tocou no coração desse casal, para que eles cooperassem com a obra de Deus, cooperassem com o reino de Deus, ele se deitou. E ele não ficou pensando, talvez possa ser que pensou em muitas coisas, mas uma das coisas que ele pensou é o que nós podemos fazer por ela. Fala para o irmão do seu lado, para a irmã do seu lado. Homem e mulher de Deus tem gratidão no coração. Amém? Pode falar aí para o irmão, para a irmã. Olha, homem e mulher de Deus tem gratidão no coração. Eles valorizam aquilo que alguém fez ou aquilo que alguém está fazendo por eles. Eles não dizem, homem e mulher de Deus, não dizem, isso era tua obrigação. Isso não é nada. Ele poderia dizer, eu esperava um quarto maior. Aquela mulher, aquele homem, aquele casal sabia que era um homem de Deus, modesto, não precisava um quarto tão grande. Não fala do tamanho. E ele, por sua vez, não fica reclamando. Agora, aqui também tem uma mulher de Deus, amém? Aqui também tem um homem de Deus. Se por um lado Eliseu é santo homem de Deus, aqui tem um casal que é de Deus. Aqui tem uma família de Deus. E se por um lado o homem de Deus, ou nos nossos tempos, homem ou mulher de Deus, tem gratidão no seu coração, essa mulher, esse homem que se converteram, e nós já podemos dizer isso deles, eles têm no coração o quê? Eles têm generosidade, amém? São generosos. Passa aqui, te alimenta aqui, passa aqui, nós fizemos um quarto para ti. Generosidade, homem e mulher de Deus, aprendem a generosidade. Não aprendem a ser avarentos, nem gananciosos, mas aprendem a ser generosos. Algo que Deus quer fazer conosco é nos tornar homens e mulheres generosos. Porque o nosso Pai é generoso, amém? Nosso Pai é generoso. Ele nos dá muito além. Aquele que é poderoso, Efésios 3:20, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos. Quer dizer, lá na Bíblia diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele faz. Quase que eu disse que faz mais do que nós merecemos, né? Mas eu acho que nós nem merecemos. Mas ele dá, ele abençoa, ele vai na frente, ele é abençoador. Homens e mulheres de Deus são pessoas generosas e fazem um quarto para ele, e ele deita lá, fica pensando, e aí ele chama, manda chamar ela através do seu ajudante, chamado Geazi, e ele diz, reconheço, vejo, valorizo aquilo que tu tens feito por nós, agora o que eu posso fazer por ti? Quer que eu fale com o rei? Quero que eu fale com o comandante do exército? Uma pessoa de Deus, tá, e ele é uma pessoa de Deus, ele não usa o seu conhecimento, ele não usa a sua influência em benefício próprio. Ele quer que o rei um dia se converta. Ele quer que o comandante do exército também um dia se converta. Então, ele não fica lá explorando aquelas pessoas que têm autoridade, poder ou mesmo dinheiro. Ele não explora elas em benefício próprio. Mas ele usa o seu conhecimento, ele usa a sua amizade, ele usa do seu relacionamento com o comandante, e ele quer usar isso para abençoar alguém, não em favor próprio, para abençoar essa mulher. Mas aqui a Bíblia diz uma coisa aí que é um fato. Rico não precisa de rico, amém? Rico não precisa de rico, ela responde para ele, olha, não me falta absolutamente nada, eu moro no meio do meu povo, profeta, o que eu preciso mesmo é que tu continue te alimentando aqui, que tu continue te hospedando aqui, e que eu preciso mesmo, a influência que eu preciso, o valor que eu preciso, com quem tu te relaciona, com quem tu te dá, que eu preciso mesmo, é de Deus. Rico precisa de Deus, amém? Pobre também, todo mundo, classe média, todo mundo precisa de Deus. Se alguém tem mais ou menos dinheiro, não é isso que vai comprar a nossa salvação. A nossa salvação foi adquirida por sangue sem pecado, sangue de Jesus derramado na cruz, E não há dinheiro no mundo que possa comprar isso. E Deus nos deu isso. Ele, primeira vez que ele manda chamar ela, está aqui. É, ele diz isso, olha, no que posso te ajudar, me dou bem com o rei. Eu acho que aqui esse homem de Deus, acho que aqui esse profeta, eu acho que nesse momento ele não foi espiritual, né? Porque ele tentou buscar para essa mulher e para esse homem, para essa casa, para esse lar, ele tentou trazer uma providência natural. Só que de providência natural, ela tem dinheiro para arrumar. Aí não deu certo. Ela diz, olha, não preciso de nada. Se retirou, foi embora. E aí, então, o profeta está ali conversando, né, com o seu moço, versículo 14. E então disse o profeta, versículo 14, o que se há de fazer por ela? Isso disse o profeta. Geazi, o moço, respondeu, ora, ela não tem filho, seu marido é velho. Amém? Olha a sacada, né? Olha o entendimento. Olha a luz que Deus deu, não para o profeta, mas Deus deu para o auxiliar. Quando Jesus enviou seus discípulos, ele enviou de dois a dois. Porque nós, sozinhos, e Deus não queria, e Deus queria que nós aprendêssemos isso, que nós, sozinhos, não somos suficientes. Para que nós tenhamos essa humildade, e aqui esse homem de Deus está sendo ensinado por Deus, porque não ele, o profeta, mas o auxiliar. Ele dá uma ideia, ele diz, olha, ela não tem filhos. Quer dizer, o auxiliar está falando da provisão do céu. O profeta, talvez ele está meio impactado por aquela casa bonita, a mulher é rica, e tentando oferecer algo natural, algo de valor, mas aqui está o ajudante, está aqui o auxiliar, por isso que Jesus enviou de dois em dois, e ele dá ideia, e ele diz, olha, ela não tem filho. Porque esse auxiliar lembrou que Deus tem feito grandes coisas, amém? Que Deus tem feito milagres, ele viu. Ele não ouviu falar, mas ele estava junto com Eliseu. Ele viu muitos milagres da parte de Deus, e ele sabe que essa impossibilidade não tem poder de atacar a mão de Deus. Essa esterilidade dessa mulher não tem poder de impedir a mão de Deus. E ele sabe disso, e ele dá a ideia. Ele diz, olha, ela não tem filho. E o seu marido é velho. Reconhece a dificuldade. Ele é velho, ela não tem filho. Mas ele sabe que Deus é maior. Amém? Homem de Deus, sabe que o poder de Deus é maior, e esse é um auxiliar, esse é um jovem, mas é um homem de Deus. E ele diz, Deus é maior, maior do que a idade, maior do que a impossibilidade, Deus é maior. E o profeta, também um homem de Deus, não despreza. Aleluia. Fala para o irmão que está do seu lado aí. Nós não desprezamos aqueles que são iniciantes. Amém? Nós não desprezamos, irmãos. Talvez alguém que se converteu há uma semana, 10 dias, né? Nós convertidos há 1 ano, 2 anos, 10 anos. E aí alguém que se converteu há 1 dia, 2 dias, 1 semana, pode falar pela boca de Deus para nós. Parece que o profeta não está num momento muito espiritual, mas o jovem está. Está tocado pelo Espírito de Deus. E a ideia não veio para o profeta, veio para o auxiliar. E ele dá a ideia. E é uma ideia que vem da parte de Deus. E é certamente, é um resumo, e certamente Eliseu, o homem de Deus, vai orar, vai falar com Deus. E diz para Deus, Deus, tenho visto tantos milagres. Na casa do texto que passou, nós fomos lá, e o negócio estava desmoronando em cima daquela viúva com os dois filhos. E aqui há uma dificuldade. Esse casal aqui, talvez durante algum tempo, queria muito ter um filho, e não pôde ter. E Eliseu conhece o poder de Deus. E Deus fala, e Eliseu fala para Deus, e Eliseu ora, e Eliseu clama a Deus. E Deus dá uma resposta, como ele é profeta. Deus dá uma resposta para ele, dizendo, eu concedo. Eles vão ter um filho, né? Agora, olha essa mulher. Como que ela chegou na fé? Ela não chega na fé para fazer troca. Amém? Você está aqui para fazer troca com Deus? Não, né? O que nós temos aqui nessa noite que Deus precisa ir lá no céu? O que está faltando lá no céu? O que está em crise lá na presença de Deus? O que Deus tem falta? De coisa alguma. E ela não vem, ela não diz assim, bom, eu só vou me envolver com a obra de Deus, eu só vou aprender as coisas de Deus, eu só vou investir na obra de Deus se eu tiver um filho, se isso, se aquilo. Ela não fala nada disso. Ela entra no reino de Deus, ela não coloca condições, ela quer se envolver com o reino de Deus, e ela pensa que Deus não é maior para lhe dar muito mais do que aquilo que ela já havia investido no reino de Deus. E ela é surpreendida, porque Deus é maior do que nós. E mesmo que nós pensamos que Deus não tem algo a nos dar, porque tudo já está andando bem, essa mulher foi surpreendida. Deus, fala para o irmão do seu lado, Deus pode te surpreender. Talvez você chegou aqui nessa noite, olha, está tudo em paz, eu não preciso de coisa alguma. Tem coisa que a gente nem sabe do que precisa, e Deus sabe, e Ele nos surpreende. Porém, talvez você chegou aqui nessa noite, sabe muito bem do que você precisa, e Deus sabe também, e Ele é poderoso para fazer. Na segunda vez daí, então, Ele diz, versículo 15, chama ela, né? Aí chamaram pela segunda vez, versículo 15, chamando-a Ele, ela se pôs à porta, e aí Ele diz, por esse tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Olha o segundo chamado, né? Olha o chamado quando se vai buscar das provisões de Deus. Não das provisões naturais, mas quando se vai buscar da provisão de Deus. Primeira vez que chamou, aquilo que ele tinha condições de oferecer, não serviu para nada. Não foi suficiente. Mas na segunda vez, quando consultou a Deus, quando buscou da provisão de Deus e chama pela segunda vez, aí sim. Aí sim, o ser humano, aí sim nós temos necessidades. E Deus tem poder para fazer. E dali um ano, aquele que ele disse, versículo 17, no tempo determinado, quando fez um ano, segundo tempo determinado, Eliseu, que havia lhe dito, aquilo aconteceu conforme ele lhe disse, e ela experimentou um milagre na sua vida. Amém? Vamos colocar em pé? Ela achava que estava tudo bem. Ela achava que a vida só poderia lhe oferecer o que até então lhe havia oferecido. Era rica, tinha dinheiro, tinha casa, um bom marido. Mas Deus tinha mais para ela. Deus tem mais para você. Amém? Deus tem mais para você. E se está vivendo uma necessidade, como do texto anterior, uma carência, Ele também é poderoso para suprir a nossa carência.